muita gente sabe. Já dei prova em forma de buquê. Quem olhar pra mim não vê maldade. Maldade só na hora do prazer. E daí se você é gostosa? Se você só me desce na festa? Se você tá virando que aquilo lá não me interessa. Sabe por quê? Forma de porquê. Quem olhar pra mim não vê maldade. Maldade só na hora do prazer. E daí se você é gostosa? Se você só me desce na festa? Se você tá virando que aquilo lá não me interessa.